Panorama Agrícola para 28 de junho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, 28 de junho de 2011, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: a mão do sucesso profissional tem cinco dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Confira no Panorama Agrícola de hoje, na dica de Simone Barrim, frango com um gostinho especial. Na entrevista, mel orgânico, Santa Catarina exporta para a Alemanha e Estados Unidos. Confira também os desafios da agricultura familiar. Seminário sobre meio ambiente em São Miguel do Oeste. E Papanduva reúne produtores de milho e feijão. Este é o Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e participe do programa. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O frango à milanesa fica com um gostinho especial se você colocar na farinha de rosca folhas de manjericão. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Hoje e amanhã, no CTG Porteira Aberta em São Miguel do Oeste, acontece o Seminário Municipal do Meio Ambiente. O objetivo do evento é sensibilizar a comunidade sobre questões ambientais, como a contaminação das águas, saneamento básico, impacto da urbanização na rede hídrica, mudanças climáticas e aquecimento global, e dar conhecimento do novo Código Florestal. O foco principal é educar para preservar, levantar sugestões de trabalho voltadas ao meio ambiente e construir parcerias. Haverá oficinas de recuperação da mata ciliar, análise microbiológica de águas, propriedade sustentável e ecologicamente correta, decompositor orgânico, saneamento básico e tintas naturais. A promoção é da EPAGRE, Prefeitura de São Miguel do Oeste, UNOESC, Colégio Agrícola, Instituto Federal, Polícia Militar Ambiental e Escola Alberico de Azevedo. A EPAGRE em Papanduva, no Planalto Norte, promove reuniões com produtores de milho e feijão para trabalhar o planejamento participativo e as ações do segundo semestre. As reuniões ocorrem hoje em Nova Cultura, às 14h, e amanhã, às 9h, na localidade de Pinhal. Papanduva também está organizando para o dia 28 de julho, no centro da cidade, o primeiro seminário de leite à base de pasto. A ideia é aprofundar questões técnicas, já que há um aumento de interesse dos agricultores de Papanduva em investir mais na produção de leite. Informações adicionais com Bernadette Grem, pelo telefone 47-3653-2215. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Sérgio Arruda, gerente da cooperativa Pícola de Santa Catarina, que fala sobre mel orgânico. No caso do mel, a certificação orgânica exige que o apiário, as colmeias, estejam distantes no mínimo 3 km de qualquer fonte de contaminação. Teoricamente, a abelha tem a capacidade de voar 1.500 metros no raio em torno da colmeia na busca do néctar. Como a certificação exige 3 km, o dobro da capacidade da abelha, então existe uma segurança de que essa abelha não tenha contato com fontes de contaminação, como lavouras, né, plantações, lixo, cidade, rodovia, indústria, tudo isso tem que estar a distância mínima de 3 km do apiário. Se o apiário não cumprir isso aí, ele não é classificado como orgânico e o mel dele não pode ser vendido como orgânico. Também na parte do apiário, propriamente dito, as colmeias não podem ser pintadas, porque geralmente as tintas são à base de chumbo e outros metais pesados. Não pode ter telha de amianto, pela questão do amianto ser cancerígeno. E na extração, existe uma fiscalização pela, no caso, a EcoCert, a nossa certificadora, de que a casa de mel, onde é extraído esse mel, tenha condições ótimas de higiene. Todos os equipamentos são obrigados a ser de inox, garantindo assim, né, durante todo o ciclo da produção. E lá no nosso entreposto, em Urubici, cada vez que nós vamos beneficiar o mel orgânico, todos os equipamentos onde estava sendo feito o trabalho com mel convencional são lavados, livres de qualquer resíduo de mel convencional. Então sim, é feito um lote específico de mel orgânico. A nossa certificação, depois de mais de 2 anos aí, conseguiu sair um mês passado, conseguimos registrar rapidamente os rótulos no Ministério da Agricultura e, em cima da hora aí, conseguimos lançar ele na Feira do Mel. A partir de agora, vamos começar a oferecer ele em todo o mercado. Embora ele esteja sendo lançado aqui, já é vendido no exterior o mel orgânico por Santa Catarina? Sim, porque nós não tínhamos ainda o registro do rótulo no Ministério da Agricultura. E para exportação nós já havíamos conseguido a permissão de exportar o mel orgânico. A cooperativa exporta para onde? A Estados Unidos e a Alemanha, mas 90% vai para a Alemanha por ser um mercado melhor na questão de preço e também porque a Alemanha considera o mel do sul do Brasil um dos melhores meles do mundo, então ela faz questão de comprar o nosso mel. Bem, o sistema de produção é orgânico, mas o mel é mel silvestre, mel de eucalipto? Não, o mel é silvestre, né? Porque nós não temos nenhum tipo de mata definida. O mel de eucalipto nosso, dos nossos novos cooperados que entraram agora, que são do sul do estado, de Sara, de Criciúma, onde é produzido mel de eucalipto, eles entraram recente na cooperativa e agora nós estamos no processo de certificação deles. Para a próxima safra de eucalipto, em março de 2012, nós já teremos o mel de eucalipto orgânico. Sérgio, quantos produtores estão vinculados à cooperativa PIC? A cooperativa atualmente tem 119 cooperados que estão distribuídos no meio oeste catarinense, na serra catarinense e no sul do estado. E desses 119, quantos produzem de maneira orgânica? Quase 80% dos nossos apiários, dos nossos cooperados, foram classificados como orgânicos pela certificadora. Nós hoje temos 26 mil colmeias orgânicas já certificadas e vamos fechar o ano com 51 mil colmeias orgânicas. Há alguma diferença em termos de benefícios, em termos de gosto, de coloração? Não, a questão orgânica não envolve o tipo de florada, né? Só envolve a questão de proteger o consumidor de que essa abelha não traga contaminação para dentro do mel. Perfeito. Nós agradecemos a Sérgio Arruda, gerente da Cooperativa Apícola de Santa Catarina. Obrigado pela entrevista. Obrigado também. Aqui no Panorama Agrícola, o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala sobre os desafios da agricultura familiar. A prioridade é, além de todo um projeto de sustentabilidade que nós temos, a questão ambiental, a questão de promover a questão da renda, mas o principal é manter o homem no campo com dinheiro no bolso. Não adianta só nós ficarmos num discurso que é importante termos a sustentabilidade, que é importante buscarmos a qualidade de vida do cidadão, sim. Mas nós temos que botar ter qualidade de vida no interior, e tem uma boa qualidade de vida, mas nós temos que levar internet para eles, nós temos que levar assistência técnica para eles, nós temos que ter a coragem para equiparar o meio rural com o meio urbano, porque o meio urbano tem tudo. O posto de saúde é logo na esquina. O meio rural não tem isso. O meio urbano tem internet em banda larga em todo lugar. O meio rural não tem isso. O meio urbano tem asfalto na frente da sua casa. O meio rural não tem isso. Então são essas os nossos desafios, são essas o nosso comprometimento enquanto presidente da IPAGRE, enquanto pessoa que luta e sabe, até mesmo porque moramos no interior, sabemos das nossas dificuldades e sabemos dos nossos desafios. Obrigado pelas informações, presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resma. Um abraço e um bom café a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.